dia, num momento bem distante do tempo atuante, no cenário em que elefantes, mamutes e mutantes eram coadjuvantes. Mas pra ser preciso, eu preciso citar o exato instante. Foi na primeira vez que um africano tocou tambor, lançou o ritmo, a batida ancestral. Que tal? Tamo aí até hoje, o orador e mais o produtor da percussão digital. Pois em algum ponto, além do mar azul, entre o sul do Bronx e a África do Sul, foi forjada a fundação da nação Zulu. Aqui nasceu nação zumbi, maracatu, com manobra de b-boy original, não tem igual. Além disso, eu posso comentar com critério. Não faia, Jorge do Peixe, Lúcio Maia, mixado, Mamelo, fala sério. Zumbi, Zulu, mistério. Zumbi, Zulu, Zulu. Como spray ou crayon, é o que dá cor, é o que dá tom. Achei meu on é o som. Explosão sucinta, de verdade profunda, num afundo. E quando você cai em si, já tá mexendo a bunda. A mão já tá no céu, se libertando do breu. Num contato de primeiro grau com a essência do seu eu, é seu. Todo ritmo que se torna íntimo, poesia, extensão de mim que já não é minha. Música pra ouvir com amigas, música pra ouvir sozinha. Música pra ouvir mil watts e pra ouvir baixinha. Somos de tribos já extintas, se pintavam com tinta. Bate os pés no chão, a mão noutra mão, a mão no tambor. E seja como for, salve a verdadeira música de louvor. Zumbi, Zulu, Zulu, Zumbi, Zumbi, Zulu. Céu aberto sem limite, saco caião. Mas uma interação certeira já no bom tom. E o ancolado na emenda que nem Teflon. Todos os nervos alterando a serviço do som. Motor movida, uma questra no ouvido. E nunca cansa sem surdina no sonido. Umbilical, mas sem enfeite no umbigo. Lançando subsom no gosto pelo infinito. De onda bem alto, a torre cheia de falantes. Gritando até o amanhecer, fazendo antes. Tocando a voz do rec play do diamante. Vejo fios e raízes lá no horizonte. E o grave levantando o chão como num voo rasante. Mamelo e nação zumbi fazendo o levante.